vai poder ganhar. Já chorei por coisas que hoje nem me lembro. Carreguei o mundo sem motivo, sem razão. A vida é um livro que ensina no silêncio. Cada queda foi lição no coração. Demorou, mas hoje eu sei. Nem tudo que se vai é fim. Às vezes perder é o jeito que o destino tem de mostrar pra mim. Que às vezes a gente tem que perder pra entender o valor de crescer. Abrir mão pra poder receber. Deixar o velho pra renascer. A dor quando passa faz enxergar que o tempo só leva o que tem que mudar. E no fundo é preciso deixar pra poder ganhar. Nunca segue o nosso roteiro, mas sempre entrega o que a alma precisa. Hoje agradeço por cada tropeço. Me fizeram forte, me fizeram brisa. Demorou, mas hoje eu sei que o que se foi abriu espaço em mim pra novas flores, novos caminhos. E o coração seguiu até o fim. Porque às vezes a gente tem que perder pra entender o valor de crescer. Abrir mão pra poder receber. Deixar o velho pra renascer. A dor quando passa faz enxergar que o tempo só leva o que tem que mudar. E no fundo é preciso deixar pra poder ganhar. Deixa aí o que não faz mais. A vida ensina, tudo volta em paz. Se for pra ser, vai acontecer. Só confia, deixa acontecer pra poder ganhar. Nunca segue o nosso roteiro, mas sempre entrega o que a alma precisa. Hoje agradeço por cada tropeço. Me fizeram forte, me fizeram brisa. A dor quando passa faz enxergar que o tempo só leva o que tem que mudar. E no fundo é preciso deixar pra poder ganhar. Deixa aí o que não faz mais. A vida ensina, tudo volta em paz. Se for pra ser, vai acontecer. Só confia, deixa acontecer. Pra poder ganhar.